Mais uma pauta by Eduardo. Eduardo, Monopólio Machine Cast. Na verdade, o tema quem escolheu foi o Tim Blue. Olha aí. Mas o pauteiro é o Edu. Mesmo quando eu escolho os temas, não faz diferença. É. O Tim Blue só vira pro Edu, a pauta. Edu, o texto. Edu, a bunda. Quer dizer, o Edu. Hein? Que isso? Hã? Como? Que isso? Como? Vai ficar revelando nossas intimidades assim mesmo? Caralho. Eita, nós. Então vamos começar. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. E aí, pessoal, vamos lá viajar no tempo mais uma vez, como nunca falha. É nóis. Junto aqui conosco, ele, o Pikachu das Galáxias, Nilson Lopes. Não sou o Pikachu das Galáxias, não. Quem te falou isso? Ué? A baianeta te deu esse título, hein? Assumindo. Ah, é. Fala pra ela jogar o Zeldinha HD ela lá no Swift. É Switch? Switch. Então, mas é o trocadilho com o desenho do. Como é que fala? Do Pequeno Príncipe. Ah, boa. Nossa, tudo a ver com trocadilho aí, né? Tá bom, ok. E agora ele, Ricardo Spider. Salve, ser humanos. Então, nunca esqueço o dia que eu entrei no salão de provas que tinha na minha universidade lá, que tinha lugar pra 300 pessoas. Cheguei pra professora e perguntei assim, na maior da inocência, né? Professor, o que vai cair na prova? Ela olhou bem séria assim e falou: lágrimas. essa é cruel. E só faltou um chupa essa manga no final. Ai, ai, ai. Chupa essa manga pros mortais normais, né? Porque se fosse a professora do Nilo, seria chupa essa maçã. Maçã? Maçã? Tá legal! Nada a ver. Bom, pessoal, como vocês já devem saber aí, hoje nós vamos falar de anime, né? E não é um simples anime. É considerado aí um dos grandes clássicos das obras animescas, né, japonesas, né? Que é o nosso querido Akira. Quem aqui não assistiu a Akira, né? É, tem uns caras aí que não assistiu ainda não, né, velho? Não é? Ainda existem humanos que não viram Akira. Existem, pois existem. É uma espécie em extinção. Esperem o novo episódio de sexta-feira do Globo Repórter, né? É, quem são? Onde vivem? Do que se alimentam essas pessoas que não assistiram Akira, né? querer jogar Peter Pan de espada, todo mundo quer, né? Certo, mas antes de nós começarmos, né, vamos a um recadinho da Desert Studio. Você, produtor de podcast, está precisando de office ou spots ou vinhetas? Acesse www.desertstudio.com.br. Desert Studio Produtora. Certo, e nós também temos os nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, cara. Não, tô pensando numa referência aqui, peraí. É isso aí. Tetsu! Termina tudo com Tetsu! tô sentindo o cheiro daqui, cara. Cheiro do que, Nilson? Da maconha. Não, então vamos lá. Oh, meu Deus. Então, cara, se você quiser lá fazer parte da gangue do Kaneda, você pode se juntar ao nosso grupo lá do Facebook. Lá no facebook.com/groups/machines. Agora, se você quiser fazer parte do exército que tá em busca do Akira, você pode frequentar a nossa página do Facebook, facebook.com/machinecast. Se você quiser lá pesquisar dicas e o que aconteceu lá no começo da Terceira Guerra Mundial, você pode procurar a gente lá no Twitter, lá no nosso perfil machine_cast. E se você quiser ver os jogos aí, saber o que o Akira jogava, o que o Kaneda jogava, o que o Tetsu jogava e a galera toda jogava, a gente tá lá na Alvanista. Nosso perfil lá é @machinecast. E se você quiser fazer parte de Neo Tokyo e fazer parte de toda essa bagunça aí, você pode se reunir a gangue do Kaneda lá no grupo do Telegram. O link tá aí na descrição. Ô, louco, Edu, já fiquei até tonto com tanta referência nessa indicação aí. O meu Skype parece até o MSN, de tanto que treme aqui. Certo, pessoal. Então, não se esqueçam aí, né, se vocês querem ajudar a gente de fazer aquela famosa indicação, né? Compartilhe aí com as pessoas aí, com seus amigos aí, família, gato, papagaio, tartaruga, sei lá o que mais, né? E a nossa indicação, né, de profissão hoje aí para colaborar com a crise, né, e para deixar o trabalho menos triste, é compartilhe aí com aquele soldado que fica na porta do quartel de serviço, sabe? Aquele que fica de pé lá, sem chinela. Ele não faz nada, ele só olha assim, sabe? Ele não faz, nem diz nem que sim, nem que não. Ele só fica ali o dia inteiro parado. Então chega ali pro cara, fala, ó, vou fazer teu dia melhor, vou compartilhar um podcast aqui, os caras são gente boa e tal. Então compartilha aí, ajuda a gente a espalhar a nossa palavra aí, que a gente agradece muito. Aí passa o coronel, ele bate continência e diz assim, as ordens, minha maçã. Tá aqui, mas o Spider, eu tenho uma pergunta pra te fazer, cara. Cara, pode fazer até duas, eu vou responder. Sempre. Sempre tu recomenda o cash pra uma profissão, alguém empregado. Tá, mas e os desempregados, cara? Como é que fica? Ah, cara, eu não posso jogar isso. O Neilson, né, não pode nunca ouvir podcast negativa. Então. Ah, mas o Nilson é estudante, ele não tá desempregado. Ah, tá certo. Tá investindo no futuro dele. Entendeu? Tá certo. Vai ser alguém no futuro. Exatamente. Só observa essas zoeiras aí. Desempregado, cara. Desempregado, ele até pode ouvir o MachineCast, mas ele tem que procurar emprego mesmo. Ah, é isso. Ok. Ele pode ouvir procurando emprego. Pode, é, claro. O que eu ia dizer, lá naquela fila de entrevista lá, o cara fica ouvindo o MachineCast lá, ó. Bom que você esquece um pouco a dor do desemprego e se diverte. Só não pode rir muito alto, né? Que senão o cara que vai entrevistar ele já não vai nem chamar ele. Não vai. Ou não, às vezes pensa que o cara é uma pessoa otimista, fala, tá contratado. Certo, pessoal, então dados nossos recadinhos, então daqui a pouco a gente volta para começar a falar de Akira, certo? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Pessoal, voltamos aqui e agora vamos começar a falar de Akira. E eu gostaria de começar já perguntando para vocês, meus queridos colegas, o seguinte. Hoje em dia, o que vocês têm de Akira aí? O que vocês têm acompanhado sobre Akira hoje em dia? O que Akira tem de novidade? Ninguém? Eu digo. Cri, cri. O filme, cara, o filme. E o filme do Akira que tá pra sair há 300 anos e ninguém faz. É o que eu ia dizer. A última novidade que eu fiquei sabendo era um filme que ia ter o Chris Evans como Kaneda. Isso não é novidade, porque o filme do Akira tá pra sair há 20 anos. E ninguém tem coragem de fazer. Mas me parece que estão fazendo um remake do desenho. Ah, em CGI. Mas o que eu ouvi dizer também é que parece que vai sair uma série animada, né? Da série eu não vi os boatos não, mas as imagens do CGI já saíram algumas aí na net. Olha só. Aí umas imagens do possível filme em CGI, né, estilo DreamWorks de animação, já estão pipocando, cara. E até que tá bem legal, tá bem fiel ao estilo original da animação. Olha aí. Sabe? Agora, o filme do Akira, cara, a princípio, quando deu aquela notícia que seria uma produção americana, cara, te confesso que deu medo. Medo? Por quê? Ah, porque cara, você já viu o americano fazer boa adaptação de coisa assim? Já. Geralmente sai uns lixo, velho. Não, cara, já vi. Já. Filme bom, já vi aí Dragon Ball Generation. Né? Evolution? Calma. nós estamos falando de adaptação. Perfect. De filmes ou adaptação de filmes com japonesas? Adaptação, tipo, adaptação de obras japonesas. Ah, tá. Você falou adaptação de filme, eu ia falar assim. Tá, mas assim, eu acho que a adaptação que tu tá falando ela é equivocada, porque eu acho que a adaptação, talvez, de animes japoneses, porque eu já vi filmes adaptados de outros filmes, de outras obras japonesas, que ficaram melhores, inclusive, que os japoneses. Kenshin, por exemplo. É japonês. Eu digo assim, o grito, o chamado. Eu gosto mais dos americanos. Ah, os filmes de terror, né? É, mas isso é eu, né? Os discos japoneses é pior, mas aí é muita japonesice. Chega a ser pior porque a gente tá muito acostumado a consumir enlatado americano, né, cara? Talvez. E o cinema japonês, ele foge um pouco da estética hollywoodiana de produção de filme, saca? É, eu acho que pra uma produção japonesa, assim, pra gente, nós do ocidente, ficar mais à vontade, assim, tipo, se eles botar o Jet Chan, o Jet Li lá, pra gente sentir mais à vontade. Porque, do contrário, os atores, tudo japonês, eu estranho muito. Me dá uma certa estranheza assistir. Você vê uma coisa, você não reconhece nenhuma pessoa famosa, coisa, você fica aquele ar de coisa mal feita. Mas estranho, só estranho, entendeu? Eu sei essa sensação, como é que é. É. Eu acho difícil, porque eles abriram e fecharam o arco da história no rapidinho, cara. No mangá, o mangá, né? Também não é, o mangá não é tão grande, entendeu? O mangá é pequeno. É. Por isso que o filme engloba ele todo, né, cara? Não, mas a gente não tá falando de se teve uma história, não. A gente tá falando de coisas atuais do Akira. Por exemplo, se vai sair uma série, vai sair um anime novo, um remake, como o Eduardo falou, ou se vão fazer um live action, tá ligado? Ah, tá. Eu acho muito difícil. Eu acho que nos anos 90 teve uma época que eles estavam até cogitando em fazer um live action. Desde os anos 90, tu quer dizer? É. Sempre estão cogitando fazer. Eles estavam cogitando fazer um live action e... Ninguém tem coragem. Mas depois eles desistiram. O orçamento era alto, cara. Sim. Mais de 300 milhões eles investiram, mas... Aí parece que não sei por que desistiram na última hora, né? Não entendi também, não. É, né? Mas enfim... Caneta! Etsu! Então vamos começar a falar aqui desta, né, podemos dizer, uma obra-prima aí dos animes, né? Nosso querido Akira. Quem nunca achou que o Kaneda era o Akira? Puta vida! Não, eu achei que o Tetsu era o Akira. Eu achei que o Kaneda era o Akira nas primeiras vezes que eu assisti ali, Quando eu fui alugar o filme, eu também achei que o Kaneda seria o Akira por causa da capa, né? Que mostra o Kaneda de costas ali, perto da moto e tal, Akira. E fica aquela impressão mesmo, né, velho? E o Kaneda é o personagem principal, assim, junto com o Tetsu, né? A narrativa é mostrada os dois pontos, né? O Tetsu se transformando no Akira e o Kaneda... como o vilão que vai ter que se tornar o herói, digamos assim, tá? O anti-herói que assume tal. Então fica aquela coisa... Então, e você fica o filme inteiro assim, cadê o Akira? Cadê o Akira? Cadê o Akira? Pra contextualizar, né, Eduardo, a gente pode primeiramente mencionar que o anime do Akira é completamente inspirado, né, na obra original do mangá, né? E o Akira veio do mangá, não foi? Exatamente, cara. E o mangá foi escrito pelo Katsuhiro Otomo e o anime foi roteirizado, produzido e dirigido pelo Katsuhiro Otomo. Olha aí. Tá, que na voz do Nilson ficaria como? Katsuhiro Yotomo. O mais engraçado é que o filme em si, assim, logo os primeiros 30 segundos, na hora que vai... O anime, quer dizer, né? Na hora que vai começar, cara, ele é contemporâneo, assim, da época que saiu o anime, né, cara? Parece 1988. Sim. É, julho de... No, dia 16 de julho de 1988. A data do que explode a cidade de Tóquio é a data que o filme saiu mesmo. Exato. É engraçado isso. E, que, no caso, seria a Terceira Guerra Mundial, né? Isso, a Terceira Guerra Mundial. É, porra. E jogaram a data contemporânea do anime, que seria em 2019. 2019, né? Isso. Mas, jogaram... Edu, eu queria complementar aquilo que tu falou, que a gente tava falando lá no início, sobre eu, por exemplo, eu achar que o Akira era o Tetsu, né? Aliás, o Kaneda e mais alguém falou aí que eu achava que era o Tetsu, o Nilson, acho, né? Que pra gente ficava meio dúbio, porque a gente não sabia o que era o Akira, né? Por como a gente não tinha lido o mangá, que na época era praticamente impossível se ler mangá aqui no Brasil. E outra, porque se nós lêssemos mangá, no mangá, o início do mangá é justamente explicando, né? Digamos assim, o prequel, né? Onde tem o Akira aparecendo, os motivos da guerra, essas coisas, não tem? Tem. Esses fatos são todos mostrados no mangá. Exato. Né? O mangá começa lá no passado, lá na grande explosão, né? Que culminou com o fim da Terceira Guerra Mundial e tudo. Que no anime só se descobre que essa explosão e esses negócios e tudo mais é o Akira logo lá no final, quando o Tetsu já tá em busca dos pedaços do Akira e tal. Sim. No mangá, não. Já começa contando essa história, dando esse contexto e tudo. Então você já sabe de antemão o que tá acontecendo, por que o mundo tá daquela forma e tal. O anime, ele meio que te joga dentro do mundo, sabe? Isso, já começa cena de perseguição ali da... Exato. Já começa... O anime já começa com a gangue do Kaneda perseguindo os palhaços. Sim. Sabe? Por isso que a gente fica ali naquela dúvida, né? Por causa que a gente, eu digo, eu acho que toda a parte ocidental, né, que não teve acesso ao mangá, porque quem leu o mangá já tava, já tinha tudo contextualizado, já sabia que o anime já tinha pulado lá na frente. Sim, né, que já tava dentro daquele, e assim, como o anime, ele tinha, ele é um anime gigante, né, pros padrões de animação japonês. Nossa, ele tem mais 2 horas e alguns minutos, é muito 2 horas e 4. É isso. 2 horas e 4 minutos. É muito difícil uma animação japonesa passar de 1 hora e meia. A Akira tem 2 horas e 4. Nossa. Então, assim, ele já é um anime muito longo. Mesmo assim, não comportava toda a riqueza de detalhes que o mangá tinha, saca? Mas muita ele... Muita coisa teve que ser removida, né? Tiveram vários personagens ali que foram completamente limados do anime. Sim, porque não dava tempo de você fazer todo o contexto de por que o personagem tá ali, de dar a sua motivação, de dar o seu encerramento dentro da história e tudo. Isso, o anime foca totalmente no Kaneda e no Tetsu. Isso, mas assim, todos os pontos principais da trama no mangá estão ali no anime. Sim. Não se perdeu coisa assim, tipo, nossa, mudou o enredo todo porque esse personagem não tá. Não foi nada gritante, assim, o que eles fizeram, não. Ficou até muito bem feito, sabe? Até porque foi o próprio cara que fez a roteirização, né, cara? Ele escreveu o mangá e fez o roteiro pro anime. Ele mesmo dirigiu, ele mesmo produziu. Sim, provavelmente, é um cara muito ele, provavelmente ele deu uns pitacos lá pro Akira Toriyama pra fazer o Dragon Ball Kai, né? nada a ver. Como nada a ver, cara? Porra, ele chegou pro Akira e disse, ó, seguinte, cara, tira todo esse lero-lero, tira essas enrolações aí que ó, o anime vai ficar, ó... Beleza. Ele deu uma de Edward de mãos de tesoura e falou, ó, corta. Porra, o cara cortou mais da metade, caralho. Pô, tá louco? Caneta! Tetsu! Mas então, gente, vamos fazer aqui um resumo aqui do anime. Edu, tu é meu então, resumeiro. Como a gente citou aí, né? O Akira, né, é um desenho cyberpunk. Ele se passa num... Passa, pô. Cyberpunk? Cyberpunk apocalíptico. Tu sim, tá de sacanagem comigo. É, pô. primeiro anime cyberpunk da história. Caralho, velho, não gosto de cyberpunk. Não quero mais falar sobre aquilo. Que doença é essa? Fala assim, tô saindo. Tô saindo. Por que dessa doença? Por que dessa doença? Ah, sei lá, não gosto de cyberpunk. Não fazia ideia que aquilo era cyberpunk. Mas enfim, segue então, Edu. Então você é o primeiro que você gosta. Segue, Edu. Então, ele é um anime lá cyberpunk, né? Ele se passa num futuro pós-apocalíptico da Terra. O anime começa no ano de 2019, na cidade de Neo Tóquio, que a cidade tem esse nome justamente porque 30 anos atrás, né, em 1988, a cidade sofreu uma grande explosão, que foi aí o fim da Terceira Guerra Mundial. Eu achei que o dublador tinha falado errado, eu achava que era New Tóquio. Não, é porque o que acontece? New Tóquio é mais inglês, saca? Ah. E Neo Tóquio é, tipo assim, a versão mais abrasileirada. É menos inglês, entendeu? É, porque Neo é latim pra novo. Ah, saca? Olha. Então, por exemplo, mas é escrito Neo Tóquio também, não é? Pra nós é. Nos Estados Unidos é New Tóquio. Ah, mas no original fica Neo Tóquio. No original Neo Tóquio. É porque no inglês o E tem som de I, cara. É por isso. Mas é, né, a pronúncia para a nossa língua é Neo Tóquio. Ok. Você não vai falar New Deal. Você não é inglês para falar New Deal. Né? É, a gente não fica falando o tempo inteiro New York. A gente fala Nova York. Pois é. Saca? Algumas coisas a gente traduz. Neo Tóquio foi traduzido. Então se passa lá em Neo Tóquio, né? 30 anos depois do fim da guerra. E o desenho já começa lá focando nos dois personagens principais lá, que são os amigos Kaneda e Tetsu, que fazem parte lá de uma gangue de motoqueiros lá que vive em Neo Tóquio. E eles lá vivem lá tranquilamente, disputam um racha, uma briguinha aqui, uma briguinha ali, coisa e tal. E eles têm uma treta com uma gangue rival deles lá, que são a gangue dos palhaços. Aí tudo ia tranquilo, até que um dos membros da gangue do Kaneda avista um dos membros da gangue dos palhaços e gangue começa uma... palhaços. Gangue dos palhaços. Tá muito em alta hoje os palhaços, hein? Vai fazer sucesso essa gangue aí. Vai. Ah, é, tá vendo? Ó, o desenho já previu que teríamos palhaços assassinos em 2019. O desenho não, nós previmos. Por isso que nós trouxemos os animes aqui de palhaços. É o primeiro deles. É verdade. Então eles começam lá, né, a perseguição com a gangue dos palhaços. Paralelamente a isso... O Silvio Santos tava gravando e fazendo pegadinha, pronto. É. Caraca. Ó, detalhe aí que você falou da gangue dos motoqueiros e tudo mais. Não, mas... gangue dos palhaços. Tá que pariu, viu? A Praça é Nossa tá contratando. Não, ele tá aí. Me contrate. Nesse momento já mostra a moto do Kaneda, né? Que é um detalhe à parte. Que é o personagem principal do anime. É. A moto dele é um personagem à parte. Sim. Exato. Rende histórias até hoje essa moto aí. Nossa, a moto é... Não, a melhor moto que existe na face da Terra, a moto da Ré. A moto da Ré, é verdade. Barrou a Lord Secto, velho. Preston Hopper, escorreu uma lágrima do Preston Hopper. Né? Paralelamente a isso aí, a gente vê uma cena lá em que um adulto começa a fugir com uma criança. Né? Até então o anime não mostra de onde eles vieram e tudo, só mostram que eles estão fugindo. E essa criança, né, apesar do tamanho de criança e tudo, ela tem uma aparência de velho. Né? E os dois estão fugindo e coisa e tal. Eles são perseguidos lá pelo exército, pelo que parece até então, quando eles são fuzilados no meio, quando o cara é fuzilado no meio da rua, e nisso o garotinho fica sozinho, ele vai atravessar a rua, o Tetsu tá pilotando a moto lá, ele bate, né, quase bate no garotinho, na verdade o garotinho usa o poder psíquico dele e para a moto, e explode a moto do Tetsu antes dele bater nele. E tal, e nisso a gangue do Kaneda e o Tetsu e todo mundo é preso. E o gurizinho é preso e tal. Só que enquanto a gangue do Kaneda é levada pra pela polícia e tudo, lá pra cadeia, prestar depoimento, aquelas coisas todas, o Tetsu é levado junto com esse gurizinho pra um um laboratório, que é onde ele acorda. E ele já acorda ali naquele efeito abdução alienígena. O que que tá acontecendo, aquele monte de máquina nele e tal, até que ele foge da instituição. E nisso, o Kaneda começa desesperadamente a procurar o Tetsu, querer saber o que que aconteceu com o Tetsu, porque ele sabe que o Tetsu não tinha morrido, mas não tava junto com eles. Então aí é onde o desenho se divide. A gente começa a ter duas histórias a partir desse ponto aí, que é o Tetsu, a história do Tetsu e a história do Kaneda. O Tetsu, ele, depois que ele teve lá os experimentos no laboratório, que ele foge e tal, mas, ele encontra mas, com... Aí, Edu, um pontinho aí, né? Eu vi no anime, o que que aconteceu? O Tetsu tava perseguindo lá os palhaços, essa criança que tava fugindo lá com o cara que foi fuzilado, né? Tava no meio da rua, o Tetsu quase atropelou ele, só que a moto dele explodiu. E aí o Tetsu ficou deitado no chão, veio os militares, pegaram o garoto, pegaram o Tetsu, renderam o Kaneda e os amigos e levaram o Tetsu embora. Por que que eles levaram o Tetsu? Até agora eu não entendi, cara. Porque o Tetsu teve contato com Como que eles sabem que teve contato? O cara só tava deitado no chão. A hora que eles chegaram, tava todo mundo em volta do Tetsu. E, teoricamente, ele deveria ter levado todo mundo. Na verdade, eu acho que ele leva porque ele tá machucado só. Porque isso. O resto não tá machucado. O gurizinho salva a vida do Tetsu com alguma coisa lá no... No anime não faz nada. Ó, cara, alguma coisa... Que eu lembro que alguma coisa acontece. Ah, enfim. Eu achei essa parte meio assim... Fiquei, mas por que que eles levaram pra fazer experimento? Eu sempre tive a impressão que foi por conta disso. Porque o gurizinho encostou no Tetsu. Não encostou, apenas explodiu a moto antes de bater nele. Só isso. Não, aí o Tetsu tá no chão, o gurizinho chega e encosta nele pra saber se ele tá vivo. Não encosta nada. Tem certeza? Absolutamente. Revi há pouquíssimo tempo. Eu revi ontem. Eu revi hoje. E ele não encosta, Edu. Não tem nada, assim. Eu sempre tive pra mim isso, que era por conta tanto, disso. Tanto que o Pia fica meio longe, assim. O Tetsu até xinga o Pia. Isso, aí o Gui tá indo embora. Inclusive ele tá indo embora, assim. Daí o Kaneda chega e fala assim, e o Tetsu começa a falar, ah, aquele garoto. Aí ele olha e o garoto tá lá adiante, assim, já. Nem chegou perto do Tetsu. Tipo isso. Eu sei que nisso aí o Tetsu é levado lá pra... Sim, a desculpa é justamente que ele teve contato, mas a gente não viu. Que depois disso aí é que ele... Que até então ele não tem nenhum poder psíquico. Eu sei que ele adquire o poder psíquico nas experiências lá que ele sofre. Não, ele adquire não. Eu acho que eles descobrem que por causa do contato que supostamente ele teve com o rapaz, ele adquiriu... Eu acho que é isso. Porque ali só tava analisando. Não. Ele tava analisando, não tava? Não, os experimentos que eles fazem com o Tetsu é que dão os poderes pra ele. Ah, então eles fizeram... Eles fizeram, eu acho, então. Eu lembro, eu não sei, Edu, mas eu lembro... Parece que eles não... Eles fazem experimentos depois. Eles constatam que tem poder psíquico e daí fazem o experimento. Porque eu lembro uma conversa com o doutor e com o general lá depois, que eles começam a comparar padrão psíquico. E aí o cara fala assim, não, esse cara tem potencial. Daí o general fala assim, você consegue desenvolver ele sem colocar a gente em risco? Ele fala, consigo. E aí começa toda a putaria, entendeu? Mas ele já tem esse poder agora. É, exatamente. Que não fica explicado. Ele não fica explicado, é isso. O que eu entendi é que ele... Com o contato, ativou o que ele já tinha. Ou adquiriu depois do contato. Exato. Isso não fica claro. Eu tenho pra mim que são as experiências, porque eles... tanto que tem a hora lá que o Tetsu fala que eu preciso de mais poder, não sei o que e tal, e vai atrás das partes do Akira, pra, tipo assim, pra ele absorver os pedaços do Akira e ter o poder do Akira. Pois é... No anime ele só quer encontrar o Akira. Ele só quer encontrar, porque o Akira tava tentando fazer contato com ele. Isso. Agora, como ele adquiriu os poderes, pra mim não ficou... Mistério. Pra mim não ficou certo, assim, 100%. Mas enfim, vamos fazer de conta que ele tocou, o guri tocou no Tetsu, houve experimentos, ele ficou poderoso. Tá, e aí, segue. Então... Boa. Aí rolou os experimentos com o Tetsu e nesse meio tempo o Kaneda passa a perseguir o Tetsu, onde é que ele pode ter parado. Nisso o Kaneda se envolve com... Cadê o nome da menina? Kei. Nisso o Kaneda começa a se envolver com a menina que chama Kei, que parece que é uma agente que tá tentando investigar o que o governo tá tramando lá nesses experimentos lá que eles estão fazendo e tal. Que é então... parceira do Ryu, diga-se de passagem. É mesmo. Mas é. O nome do cara mesmo, que anda com ela é Ryu. Uhum. Que merda. Que merda. Eu podia ter chamado o Ryu pra dar um Hadouken lá pra salvar o povo. Enquanto o Kaneda e a Kei estão procurando o Tetsu tá aprendendo a controlar os, né, os recém-adquiridos poderes psíquicos dele, lá junto com uma outra menininha lá, que eu esqueci o nome dela também. Aquela menininha que, o Tetsu, que fica ajudando o Tetsu. Putz, é a Haori? Hiyori? Não, a Kei é a que tá com Kaneda, tem uma outra menininha. Com Kaneda, é. Ah, com o Tetsu? É, mas essa menina, ela chega no Tetsu na primeira vez que ele foge da clínica, certo? Kaori, então. Então ela chega, ela fica com ele na primeira vez que ele foge da clínica e depois ela só aparece mais pro final. É, na verdade ele vai lá na casa dela, ele foge da clínica e vai na casa dela. Isso, hein? E aí depois ali eles pegam a moto do Kaneda pra fugir. Isso, e aí a moto dá pau. Aí é ela. Mesmo. Acho que o alarme acaba a gasolina, não lembro o que acontece, acho que é um sistema de furto. Isso. Aí eles conseguem encontrar o listão pra tacar fogo na, não, na moto daí do Kaneda. Não, a gangue dos palhaços pega eles dois e isso. Começa a surrar os dois. Pega ele, aí ele começa a ficar com dor de cabeça. Aí vem os helicópteros e pegam ele de novo. Que é onde ele usa o poder pela primeira vez. Não, ele já tinha usado no laboratório lá, até ele despedaçou as pessoas. Ah, não, isso é na segunda vez. Que não, isso é depois. Isso é na segunda, é quando ele foge e vira o mauzão de vez. Isso. Não, mas ali ele não usa os poderes. Ali é o Kaneda que chega, é o Kaneda chega ali e salva os dois, lembra? Isso mesmo. E aí ele começa a ficar com dor de cabeça e tal. Quando começa a ficar com dor de cabeça, ele dispara um alarme lá no quartel general e vem buscar ele de novo. A galera aparece do nada e vem pegar ele de novo. Isso, exatamente. Isso. E aí ele se separa da galera de novo. Então, exatamente. Aí a gente só vai ver a Kaori bem mais pro final. É, aí volta assim. Aí nessa segunda parte que o Tetsu é pego lá pra fazer as experiências, é onde o desenho começa a ficar cabulosíssimo. Né? Que aí ele começa, o Tetsu começa a enlouquecer por conta do poder psíquico na mente dele, ele começa a confundir a realidade com as coisas dentro da cabeça dele, com sonhos e tal, ele começa a ver um monte de coisas, um monte de irrealidades acontecendo, né? Brinquedo andando sozinho. É, coisa liquefazendo, e é muito louca a viagem dele, velho. Na verdade, não era, né? Edu, foi você que prestou a sua erva pra ele, por isso que ficou desse jeito. Pô. Não, a minha não é tão psicodélica assim, não. E só que não era viagem da cabeça dele, né? Entre aspas. Isso. Era tudo o. Né, depois, mais pra frente, descobre que tudo lá, na verdade, era uma influência do Akira, que tava, tipo, chamando por ele, não, coisa não, e tal. Não, eram as outras crianças. É depois isso, na hora que ele começa a fugir. Não, é nessa hora, são eles que são os bichos andando. Não, mas na hora que ele tá deitado, que ele começa a brincar com os brinquedos, conversar sozinho. São as crianças, Jorge. São as crianças, Edu. Aham, já são as crianças. Não é só na hora que o urso fica do mauzão lá, não? Nessa não. Hora é as crianças, não. Desde o começo. Olha, rapaz, pra mim era o Akira chamando ele. Não. Então, ele tá sendo lá então, né, ludibriado pelas três crianças lá, psicopatas. Tá, mas aí, agora que nós entramos nas crianças, essas crianças aí que tem uma aparência de velhos, né, suponho eu que seja por causa dos medicamentos, as coisas que eles tomam lá, né. Tá, e aí, quem são essas crianças? São todos experimentos dessa mesma empresa que criou o Akira? É, me parece, pelo que eu entendi na época, cara, essas crianças aí, elas nasceram com, tipo, fragmentos do eco psíquico do Akira, saca? Por causa da explosão e coisa e tal, gerou um eco psíquico. Então, algumas pessoas tiveram, tipo, um gene alterado por conta desse eco psíquico. Saca? Elas não têm o poder do Akira, mas elas têm, tipo assim, uma fração de um poder que o Akira tinha. Ah, então o Tetsu. Bom, o Tetsu não era nascido na época. Não. Supostamente essas crianças, elas, tipo, elas nasceram nessa época, saca? Sim. Elas foram afetadas pela explosão e coisa e tal. Ok. ok. Elas não são literalmente criancinhas, saca? Ela parece que elas, tipo, não. O corpo delas que parece que não desenvolveu, ficou naquele tamanho de criança. Ah, ok. Tá? É o que eu entendi na época, né? Sim, eu também. Entendi mais ou menos isso. Hoje. Né? Então elas começam a utilizar os poderes no Tetsu e tal pra, né, pra impedir o Tetsu de fugir e de despertar o potencial total dele e tal. E com isso, consequentemente, o Tetsu consegue aprender a controlar. Na verdade, Edu, elas queriam matar ele, porque a menina das crianças teve uma visão em que o Tetsu ia destruir tudo e coisa e tal, enfim. Ela teve uma visão do fim, né? E aí eles até comentaram que tinha que parar o Tetsu de qualquer maneira. O sonho dela era que ela tinha visto todos eles juntos se reunindo com Kira, ó, com a Kira. Isso, mas que ia acabar tudo, que ia explodir e que o Tetsu ia ser responsável. Isso, que até a próxima explosão e tal. Então elas queriam era matar ele. Tanto que depois, quando ele procura as crianças, ele fala: vocês queriam me matar, não sei o que, enfim. Aí rola uma das cenas mais massas do desenho, que é a batalha do Tetsu com as crianças lá no laboratório, pro Tetsu poder fugir, que é onde ele aprende a usar os poderes dele mais e tudo, até que ele fala: esses poderes então são reais ou são brincadeira? Aí ele pega e usa o poder, assim, faz um negócio lá, detona com o bicho do gurizinho, ele fala: não, são reais. É, ele tá lutando com as crianças ali, bem na hora, né, o coronel chega e manda eles parar tudo, enfim, aí o Kaneda, paralelo a isso, o Kaneda tava procurando ele, né, e conseguiu entrar no laboratório lá, e encontrar ele, mas ele fugiu bem na hora também. É nessa hora que ele encontra com o Shikishima? Com quem? Com o Shikishima, que dá a arma pra ele. Caralho, não faço ideia. Não, é depois. É depois. Depois daí. Aí Nessa parte, o Tetsuo, além de derrotar as crianças e destruir tudo, ele mata todos os soldados, destrói tudo e ele é jogado pra fora do prédio, né? Ele meio que se teleporta, assim, pra fora do prédio e descobre que pode voar, né? Nessa isso, hora. Isso, ele ainda fala isso. Ele fala assim, eu também posso fazer isso. Ele encontra o Kaneda, acontece uma meio que uma discussão ali e tal, e no que ele encontra o Kaneda, ele não sei o que acontece, ele briga, discute com os guris de novo, que é teleportado pra fora, descobre que pode voar, bem nessa hora. É. Aí ele vai embora, e vai atrás da Kaori, né, depois que ele foge e tal, que ele aprende vai tudo, ele vai atrás da Kaori, enquanto o Kaneda tenta descobrir o que aconteceu com ele, que tipo, não, ele vê todo mundo morto. Não, Edu. Nessa parte ele já tá indo atrás do Akira. Isso. Ele tanto que ele fala com a criança lá, que eu não vou lembrar o nome é da... É depois disso que o Kaneda sabe que o Tetsu é o Akira, não? Até que o Shikishima dá a arma pra ele. Mas então, o Tetsu não é o Akira. Não, o Shikishima fala com ele que... É depois, o Shikishima fala depois, com o Kaneda depois. Não, o Kaneda vai achando que o Tetsu é o Akira. Ah, pra impedir o Kaneda acha esse, mas... Ah, é tá. Kaneda. É isso que eu tô falando, mas é nessa hora que o... Eu nem sei quem é essa pessoa que você tá falando, quem é Shikishida, gente? É coronel, o cara da arma. O coronel lá, o líder do laboratório. Fala coronel, caralho. Então, aí o coronel que fala com o Kaneda, o Tetsu, não sei o quê, agora... Né, o poder dele, coisa e tal, fala do Akira e tudo mais, e o Tetsu fala, o Kaneda fala, ah, eu vou atrás dele. Na verdade, ele fica sabendo do Akira por causa das crianças, né? As crianças que falam, né? Ele lê a mente da guria. Isso. E descobre isso sobre o Akira. Aí descobre, inclusive, que ele tá no estádio olímpico. O Tetsu que faz isso, né? Isso, o Tetsu. Isso. Tetsu. Só que a guria fez isso, deixou ele fazer de propósito. Porque ela queria que ele fosse pra lá, que assim, só assim, o Akira ia despertar. Então era um plano das três crianças que o Tetsu fosse lá despertar o Akira, entendeu? Que aí elas podiam, tipo, o plano delas era acabar com o Akira de uma vez por todas, pra não acontecer mais nada. Na verdade, não. Elas queriam que não. O Akira salvasse todo mundo, né? Salvasse todo mundo. É. Cara... Elas são amigas do Akira. Mas Edu, não se preocupe que essas confusões são claramente fáceis de fazer. Ontem, a hora que eu tava vendo, ontem, a hora que eu tava revendo o anime, eu falei, caraca, eu pensava totalmente diferente, sabe como? Várias vezes. É. É, pra mim as crianças ali eram do mal. Bom, mas assim, nada. As crianças saíram, fugiram, né? Fizeram, bolaram um plano ali pra fazer o Tetsu a encontrar o Akira, despertar o Akira, e aí o Tetsu sai dali do quarto ali e vai pro Estádio Olímpico. Lá ele encontra o exército, né, do coronel ali, barrando ele. Nesse momento, ele pega a capa, aquele pano vermelho. Isso, lá. Ele começa a destruir tudo, começa a pegar fogo em tudo. Isso. Aí ele vê um pano vermelho e faz uma capa. Isso, aí as pessoas começaram a seguir o Tetsu achando que ele era o Akira. E tinha uns grupos fanáticos, né, que ficavam fazendo protesto na cidade, chamando de Akira, o cara... Akira, Akira. E aí acharam que ele era o cabelo Akira. De Elvis. Era isso. Por isso que eu achava que ele era o Akira, entendeu? E é, isso mesmo. Porque eles ficavam falando, eu falei, ó, aí eu achava que era ele, cara. É, aí o Tetsu matou todo mundo, aí eu não sei se eles acharam ainda. Pois é, o Tetsu destrói a ponte e cai aquele líder religioso, isso, cai lá todo cai mundo. Todo mundo. Mas aí, logo depois, Edu, ele consegue, né, o Tetsu consegue entrar dentro da... Ah, não, peraí, só um pouquinho. Nesse momento, Edu, é que o Kaneda pega a arma. Isso, ele vai pro estádio onde ele sabe que ele tá lá, né? É, porque o Tetsu, ele é logo depois que eles vão no bar, eu acho, não é, Team Blue? Isso, eles vão no bar. O Tetsu saiu do quarto onde estavam as crianças e foi pro bar, do bar ele matou todo mundo... Né, encontrou um dos companheiros dele, matou ele também e foi pro Estádio Olímpico. Nisso, o Tetsu escapa lá da prisão, porque as crianças soltam o Tetsu. Ou, aliás, o Kaneda, né? Desculpa. Kaneda. Soltam o Kaneda passa ali por onde o Tetsu passou, que matou todos os soldados, pega uma arma e vai e encontra o Tetsu. Nisso, o Tetsu. Naquela moto fodona. Isso, nisso, o Tetsu encontrou a base lá no Estádio Olímpico, onde tá o Akira, né? Começa a tirar todo o laboratório pra fora. E ele encontra a Kei, dominada pela guria lá, que é uma das três crianças, né? E eles lutam ali, entre os dois lutam. E o Kaneda, o Tetsu vence, né, a guria. E depois destrói todo o laboratório e consegue achar os pedaços do Akira. Essa parte de destruir o laboratório e a luta é bem massa, inclusive. É bem legal. É bem feito pra cacete. Na hora que ele tá ali vendo os pedaços do Akira, ele botou tudo enfileiradinho em cima dos escombros, né? Aí o Tetsu chega... o Kaneda chega, né, e começa a falar com o Tetsu, né, blá blá blá, né, e aí dá um tiro no Tetsu, só que não acontece nada. Não, aí, até acontece, ele sente o tiro, mas não acontece nada, assim. Não mata, né. Não. Tanto que depois ele atravessa o tiro. Isso. Não, mas aí tem nessa parte é legal, porque o Kaneda acerta o braço do Tetsu. Nesse mesmo momento, o coronel mandou disparar com o satélite. Lembra aquele satélite? Ah, sim, o Sol. E aí, nisso, o braço do Tetsu foi pro espaço. Arrancou o braço direito do Tetsu. Isso. E aí ele pula lá no espaço e destrói o satélite. Nossa, essa parte é fantástica. É foda. Ele vê o troço assim, beleza, agora eu tô com o braço fodido. Quero ver quem que destruiu meu braço. Isso, e aí ele vai voando até lá. Exatamente, aí ele faz um braço de metal, né? Ele mistura uns entulhos que tá lá no braço dele. Antes disso, ele mesmo manda o satélite disparar algumas vezes, né? Em direção à Terra. Ele mandou disparar. Rapaz, mas que resumo é esse de 50 minutos, bicho? Caraca! Kaneda! Tetsu! E aí, logo depois, Edu, como é o nome da namoradinha do Tetsu? Kei. Não. Ah, não. É Kaori. A Kaori encontra ele, né? Ele tá lá dentro do Estádio Olímpico, lá escondido, né? E aí ele deu uma breve lutinha com o Kaneda e o coronel. E aí ele perde o controle, por causa que acabou o efeito dos remédios que ele ganhava no laboratório. E aí ele vira aquela coisa gigantesca lá, que eu nem sei o que é aquilo, né? Mas ele vira um monstro gigantesco, mata a guria, a namorada dele, morre. O Kaneda... Ele perde o controle sobre ele mesmo. No que ele começou aquele negócio de absorver matéria pra compor o braço dele... Sim. Parece que ele perde o controle sobre aquela parte do poder, ele só vai absorvendo matéria, Mas a questão é que ele tinha um controle de uns remédios que ele tomava, umas pílulas, umas cápsulas que ele tomava no laboratório. E aí passou o efeito e aí ele perdeu o controle. Ele até pede pro coronel, vamos voltar pro laboratório, né, não sei o quê. Nesse momento, o Akira desperta. Junta o corpo dele, não sei como, e aí ele desperta, as crianças salvam. É porque os pedaços do Akira estavam ali no estádio, no que o Tetsu... Isso. Sim, no que o Tetsu começou a absorver. Ele absorve os pedaços do Akira tudo junto. Sim. Então ah, não, atira. Não, Edu. As crianças estão na frente dos pedaços ali, fazendo sim. alguma coisa pra poder fazer o Akira despertar. É por causa das crianças que o Akira desperta. Isso, mas e aí os... só os pedaços também, não? Não. Não, porque os frascos começam a explodir, assim, isso. na sequência. Na frente das crianças. Tudo junto, por causa das crianças. Isso. E aí é que o Akira aparece, entendeu? Então o Tetsuo tá bem claramente de um lado, o Akira aparece, começa aquela explosão branca. Isso. Nesse meio tempo, o Kaneda já tá absorvido, já isso. tá lá dentro se espremendo, a Kaori já morreu. O Coronel já foi salvo pelas crianças. Isso. E aí depois as crianças não iam entrar na explosão, que provavelmente essa explosão é a mesma aquela de 88, né? Sim, a mesma de 30 anos atrás. Isso, sim. E aí as crianças entram dentro da explosão, se é que dá pra chamar isso de explosão, na verdade eu não sei o que é aquilo. E aí salvam o Kaneda. Elas salvam o Coronel e salvam o Kaneda também. E aí nisso tem um tipo um flashback que mostra as crianças no começo das experiências lá do laboratório. Ah, sim, essa parte é legal também. Isso. E aí começa a explodir, explode tudo, toda aquela parte ali onde estava o Akira, todo mundo some, as crianças, o Tetsuo e o Akira some e... isso aí. E eu achei esse final muito Edu. Eu não entendi porra nenhuma. Achei bem viajado. É muito filosófico, Edu. Eu quero que se tu lembra do final, eu quero que tu me explique. É, cara, porque o eu assisti, final... Quando eu assisti, eu não tinha fumado maconha nenhuma, entendeu? Então... eu não entendi o final. Né, cara? O final do anime é aquela coisa que fica muito em aberto, né, cara? O que realmente aconteceu... fica sendo um mistério ainda. Porque pra gente é mistério o que aconteceu com o Tetsuo, com o Akira e com as crianças. Porque aonde aconteceu aquela explosão, sei lá que porra foi aquela ali, só destruiu tudo e as pessoas que estavam longe estão vivas. Não aconteceu absolutamente nada com o mundo. O mundo não acabou nem nada. Só que essas cinco levou pessoas... a uma nova guerra nem nada. É, não aconteceu nada. Essas cinco pessoas simplesmente desapareceram. Só, porra, era isso? É aquele caso, né, cara? Tipo... a história estava sendo contada pelos personagens ali. Quando eles morreram, pá, não tinha mais história pra se contar. Mas não, será que eles morreram? Não era. Provavelmente sim, cara. Será que o Akira ia destruir o mundo com aquela explosão e daí as crianças foram lá e impediram? E aí parou a explosão em determinado ponto? Vai saber. Por isso que eu disse. Mas tenso que a moto dele ficou só os cacos, né? É, ele. Depois ele. Saiu com a motinha. Depois ele volta, né? A roda quase pulando. Eu acho que no final o Tetsu conseguiu conter o Kira, saca? Eu acho que se alguém conteu alguém foi as crianças, mas enfim. Eu acho que no fim a vontade do Tetsu prevaleceu. Eu acho que a questão é a seguinte, as crianças queriam que o Kira parasse o Tetsu, que era o plano delas, tanto que elas fizeram o Tetsu... despertar o Akira, aliás, é a Akira, né? Não sei porque que a gente... É, não sei porque vocês estão falando Kira. Kira, quem é Kira que eu não lembro mais? Kira é lá do... sei lá. Death Note, do né? Do Death Note. É o enfim, Akira. Akira, é. E aí, depois, alguém precisava parar o Akira, e aí eu acho que as crianças se sacrificaram, tanto que elas entraram lá, elas não iam, eles conversaram, ah, se a gente entrar, a gente não vai voltar, a gente não vai sair mais, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Eles não disseram, eu vou morrer, eu vou sumir, eu vou... entendeu? Por isso que eu acho que eles fizeram alguma coisa, se teleportaram pra algum lugar, prenderam o Akira em algum local, sei lá, enfim. Terminou assim. Eu acho que o mangá fez muita falta nessa parte. Pois é. Pois é. Pra dar um ending no negócio, né, velho? É. Mas aí a gente destrinchou o filme nesse resumo quase completo. Porra. É, velho, esse resumo com mais spoilers do que aí o Facebook... Quase completo, você tá de nossa, sacanagem, cara. Né? Completíssimo. Yeah. É aquele resumo que tem mais spoilers do que Facebook pós The Walking Dead. Caraca, nem me fala essa palavra. Realmente. Caneta! Etsu! Então tá, gente. Então agora a gente vai pra uma parte mais pessoal. Então vamos falar das melhores cenas e os personagens favoritos de cada um aí. E eu já vou começar, porque eu fiz um sorteio honesto aqui, né? E eu saí primeiro. Honestíssimo? Sim, saí eu primeiro. Inclusive, eu queria deixar uma nota aqui para os nossos ouvintes que o nosso sorteio honesto está sendo copiado por outros podcasts aí, hein? a questão. E, eu vou fazer aqui um sorteio honesto que nem o Team Blue faz no Machine Gun. Só que não é igual, gente. Não é igual, porque se fosse igual, eu seria escolhido primeiro. Tá vendo? Mas enfim. A melhor cena pra mim, com certeza, é a parte do satélite lá, que o satélite atira no Tetsu e o Tetsu sobe lá e destrói o satélite, né? Aquela parte ali é fantástica, quando ele faz um braço de metal. E pra mim, o Tetsu também é um personagem favorito. Por quê? Aí eu já vou emendar com uma curiosidade aí, porque ele é uma inspiração, ele serviu de inspiração pro K-9999 lá do The King of Fighters. Pois é, sabia não? Quem não sabia fica de onda. O K-Dash? Não, o K-9999. É. Quem que é esse, cara? Esse eu não conheço, não tinha ouvido. Ele é igual o Tetsu, ele tem o... Isso, o braço. O braço de nojento. Isso. A capinha vermelha, a roupa não, é igual o cabelo. Não, ele não, igual. Ele não tem a roupa nem a capa igual. É na hora que ele dá o especial que ele fica igual. Ah, sim. Mas os poderes são igual, o poder do chão, de jogar negócio no chão, do escudo da especial é igual. Isso, é igualzinho, ele é uma inspiração totalmente, tanto que depois eles tiraram, porque, né, parece que deu uns bolos por trás. Ficaram com medinho, não, esse cara com medinho. Removeram. Por isso que eu gostava dele, cara, porque ele, por causa dessa curiosidade, eu gostava muito do Tetsu. Mas... Nelson! Cara, assim... personagem em si, eu achava, como eu disse, eu acho o Tetsu também maneiro, mas eu acho todos os personagens bons, mas a cena que eu acho louca mesmo, é aquela cena onde que ele não sei se é o Tetsu tá brigando com o nome do outro principal, Kaneda. É, o Kaneda, até que ele tá sem os braços, aí ele vai pra cima dele, eu acho. Essa parte que eu acho massa, velho. Que estão brigando lá, meio dos escombros, um monte de... Acho essa parte massa, acho essa... Que as crianças fazem o... Que o urso fica todo parecendo zumbi da volta dos mortos. Não. Ele não, tá falando é bem da mais parte, pra frente. Da parte que o Kaneda chega com a arma lá a primeira vez. Ah, pode crer. Isso, essa parte aí que eu acho massa, velho. Acho essa cena mesmo. Muito louca. Essa parte é pré aquela do satélite que eu falei. Sim. Mas é antes, né? Bem antes. Sim, né? não é bem antes. É quase ali. É quase. É. Spider. Cara, eu gosto muito dos primeiros minutos do anime. Porque... logo no começo, assim, você já tem uma qualidade, nossa, muito massa, assim, um jogo de luzes e um nível de detalhe muito bacana. Então eu gosto bastante da perseguição das motos ali, as luzes dos faróis e tudo mais. Sim. Acho bem massa esse começo, assim. E a segunda cena é do satélite também, cara. Eu acho, é um silêncio que fica, assim, e depois uma destruição que vem, muito massa. Sim, nossa. Sabe, ela é uma cena muito expressiva, assim, sabe? A gente vê filmes aí mais novos com som no espaço. Porra, o anime de 88 exatamente. Já sabia que no espaço não tem som. Caralho, velho. Essa parte é muito massa por causa desse silêncio, assim, sabe? Sim. Não precisa nada. É o silêncio que fala tudo, assim. E não precisa apagar gravidade. Não precisa apagar a orquestra. Não precisa apagar a orquestra, né? Hora extra e tal. E o meu personagem preferido é o Kaneda mesmo, cara. Olha aí. Eu gosto do Kaneda. Acho ele muito bem, o Akira. Acho ele muito bacana mesmo, tipo, a personalidade dele e tal, a moto e tudo mais. Tudo a bem. Moto, né? Fala a verdade. A moto. Não, o personagem é massa porque ele tira sarro de todo mundo, né, cara? Ele já sai xingando o cara na delegacia, já sai chamando o Tetsu de burro, então você é burro, não sei o que. E amigo, é né, cara? Esse é amigo de verdade. Então, porque é quando tinha de que defender, ele defendia. Mas na hora que tinha que bater, ele batia. E é isso aí. Ele batia. Isso é amigo. Isso aí. É que nem eu e o Edu. Quando tem que elogiar, elogio. Quando tem que dar, eu dou-lhe uns tapas. Fazer, viu? Eduardo! Cara, a minha cena favorita eu vou ficar com a luta do Tetsu com as crianças lá no laboratório. É foda também. Na hora que o urso fica gigante, parecendo um zumbi, começa a caçar o Tetsu, e o Tetsu começa a usar os poderes dele pra deter o urso. Cara, essa cena pra mim... foi o marco do desenho, porque na época que eu vi o desenho, né, eu era criança, pirralhinho... Tu dormia com fui um alugar... É, não! Eu fui alugar o desenho... Não! Eu fui alugar o desenho achando que era um desenho assim, tipo, sei lá, um desenho japonês no estilo dos desenhos da época. Você não tinha alugado, velho? Esses... Alugado. É Playboy mesmo. Na época parecia uma locadora de fundo de quintal lá na minha cidade. E por incrível que pareça, nessa locadora só tinha essas coisas assim, meio obscuras, sabe? Filme japonês, os filmes aí que depois eles falam, chamam hoje, né? Chamam de filme independente e tal. Então tava lá o Akira no meio de uns outros desenhos, tava lá Fatal Fury e coisa e tal, uns outros. Eu fui pegar achando que era mais ou menos nessa linha. Pô, Edu. Quando chegou Edu, nessa parte, Edu, ficou parecendo peraí, desenho. Peraí, Edu, estão quebrando, estão entrando na janela aqui, cara, agora. Puta merda. Hã? Eles estão entrando aqui pela janela, os ninjas cortadores de cebola. Tu falou na locadora, aí tinha lá Fatal Fury, tinha. Pô, rapaz, que nostalgia agora, hein? Eu vi muita coisa por causa dessa locadora, assim, desses desenhos japoneses e tal. Eu vi muita coisa por conta da locadora. O Edu, eu vi o Akira na Bandeirante, cara. Isso, na Band, eu também vi na Band. É, mas aí eu já tinha visto ele no VHS. Desculpa aí, cara. Eu sei que você é o cara cheio da grana. E tu, Spider, viu aonde, Spider? É, eu vi pela locadora também. Aí, Nilson. Outro. Eu e o Nilson vimos na Band depois daquele do demônio, né, Nilson? É, a lenda do demônio. Me tira uma curiosidade aí. O da Band era legendado ou era dublado? Dublado. Era dublado. É, então. Não, eu vi, com certeza eu vi no original japonês legendado. É, eu nem faço ideia como é que é a voz deles. Legendado. Cara, é massa demais. Edu, você viu legendado, né? Inclusive, eu baixei o meu. Eu vi legendado. Não, eu vi dublado a primeira vez. Caraca, vocês são tudo loucos, vocês, Nilson, cara. Ô, Nilson. Cara, era a única fita que tinha. Nilson. E mesmo assim, ainda dei sorte de achar, porque foi a única vez que eu vi essa fita em alguma locadora, nunca mais eu vi. Olha só. Nilson, fala aí pra mim como é que o Kaneda chama o Tetsu numa fita dublada, legendada, Nilson. Como assim? Entendi, como é que ele como chama? Como é que Kaneda, fala Tetsu em japonês? Kaneda? Eu acho que ele fala normal, não? Só chama o nome dele normal, porque você quer que eu É que a gente tá acostumado a ouvir ele falar Tetsu em português. Eu quero ver ele falar em japonês. Tetsu! Não, mas aí que tá. É. Ele não acentua tanto assim, não. Ele fala normal também no japonês, cara. Ah, que chato. É tão chato. Dá o gritinho também. Ele dá o gritinho igual no dublado mesmo. Tetsu! Fala assim, Tetsu! Assim que ele fala, tem. Cara, tem uma das coisas que eu prefiro em japonês, não sei se vocês preferem, mas eu prefiro, é Metal Gear Solid. A dublagem do japonês é infinitamente mais legal que a inglês, a inglesa. Eu não posso falar que eu nunca joguei Metal Gear, então tá. Tem uma parte lá, tem uma parte que o Snake morre, e aí os caras começam. Snake! Em japonês é muito legal, cara. Em inglês é tão chato. Mas fica a dica pra vocês aí, ver na linguagem japonesa, hein? Áudio japonês. Uma coisa não, que. Cara, sério, Twin Blue é muita diferença. É bem massa mesmo. Não, mas português uma coisa, é mais legal. Uma coisa que é massa aqui também, cara, por trás é a OST, original soundtrack do filme, cara, que é as músicas, né, cara? As músicas são massas, se vocês não reparam. Todas as músicas, cara. E são mais de que ver? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rapaz, 11, 12, 13, 14 músicas no filme tem, cara. Caraca. E elas são bem massas. A do começo, é uma trilha sonora de respeito. Mas concluindo. Inclusive, pera aí. Inclusive, tem um CD, velho. Eles vendem um CD da original soundtrack do Akira, cara. Olha aí. Mas com certeza tu não comprou, né, Anis? É, não sei como. Eu acho que funciona à vontade. Eu acho que tem um amigo meu. Acho que tem um amigo meu que tem o mangá do Akira original, Japão. Tem a fita VHS original do Japão. E eu acho que, se não me engano, ele tem o CD também. Eu olhei hoje o mangá do Akira é R$68, se não me engano. Porque você não chegou pra ele e falar, desculpa aí, cara. Ah, já cheguei na época já. Falei. Desculpa aí. Conclui, Edu. Então, cara, e o personagem que eu mais curto, eu também fico com Kaneda, cara. Também gosto massa aquela atitude arrogante dele, que ele, né, ao mesmo tempo que ele é aquele cara, tipo, pose de marrento, de mauzão e tudo, ele é um cara coração, né, velho? Tipo, é Ike da vida. É, pois é. O cara é marrento, mas a gente... Ah, eu sei lá, eu... No, determinada parte do anime, eu não entendia mais a motivação dele, assim, sabe? Porque enquanto ele era possível, assim, na cabeça dele era possível ajudar o Tetsu, a gente sabia que não era. Já desde o momento que o Tetsu saiu do laboratório a primeira vez. Mas ele ainda tava meio que humano, então ele tava ali na volta, tentava falar com o Tetsu, tentava ajudar. Mas quando o Tetsu virou aquele cara que destruía tudo, matava todo mundo, já perdeu o propósito pra mim, porque... Ele não podia fazer não, nada, cara, mas ele tava na volta. Aí é que tá aquele negócio, velho. Ele passou, tipo, a história toda, tipo, o Tetsu era tipo um... É como se fosse um irmão pro Kaneda, sim, um irmão mais novo, sim, saca, velho? Então ficou aquele sentimento assim, pô, eu vou te salvar, eu vou te salvar, eu vou te salvar. E no final das contas, o Tetsu deixou claro pro Kaneda e falou, ó, eu não quero que você me salva, entendeu? Aí é onde o Kaneda ficou putaço e falou, ah, beleza, você não quer que te salve, você quer acabar com o mundo, então eu vou impedir que você faz isso, entendeu? Eu vou te parar. Como que, naquela coisa de irmão mesmo, entendeu? Tipo assim, ah, você não quer pelo seu bem, então vai pelo seu mal. Ó, se você não quer por bem, vem por mal, mas eu vou te parar de qualquer forma. Isso não vai acontecer. Olha só. O Kaneda ainda tinha aquela visão de que, ah, até o último instante de todos, você pode ver que o Kaneda não queria matar o Tetsu, ele queria dar um jeito de parar o Tetsu e salvar o Tetsu. Tanto que ele hesitou no finalzinho ali, na última chance que ele teve, ele hesitou de matar o... Ele hesitou, porque ele ainda queria, tipo assim, ele queria enxergar uma possibilidade de salvar o Tetsu. Não, então... não adianta mesmo, eu vou ter que me render a essa que o Edu compra aí, porque essa é a melhor. Chupa essa aí, ó. Chupa essa maçã aí agora. Chupa essa maçã. Essa é melhor, é. É isso aí, Edu? Ai, ai. É isso aí, cara. Então Kaneda vamos passar. Repete. O Kaneda dos brother. É isso aí. Então vamos passar aí para as curiosidades aí. Sim. Edu, pode começar. Então, cara, uma curiosidade que eu achei aqui das nossas pesquisadas nos sites da vida aqui, que nem eu sabia. Olha! É que o Katsuhiro Otomo, né, o autor... Saúde! E o diretor, coisa e tal, ele criou o mangá Akira, inspirado em um outro mangaká, que é o Mitsuteru Yokoyama, que criou a obra dele, chama Tetsujin Nijuhachigo. Não fica tentando, Edu, não fica tentando falar as coisas que tu não sabe. Nesses momentos, tu espera que o Neilson fala. Fala, Neilson. Nijuhachigo. Chupa, Jorge. Parece até um golpe o nome do cara, doido. É. Peraí, vou dar meia lua pra frente aqui, Nilson. Isso, João. A curiosidade que ainda fala que em ambas as revistas, né, a Akira e a Tetsujin, o personagem principal se chama Kaneda e o número 28 da Akira... É, o robô... Eu ia falar, Akira é 28. É o número 28, né, que é no desenho lá, que é o número do Akira, na obra do Tetsujin é uma referência a um robô lá, número 28 da criação de Yokoyama, tá? Então, as referências aí, ó. Olha aí. Uma curiosidade que eu tenho, bem interessante, que não tem a ver diretamente assim com o anime, e já tendo, né? Ficou meio confuso, mas é isso aí mesmo, é só fumar a verdinha do Edu que tu vai entender. É que o filme, o anime se passa em 2019, e nesse ano eles estão construindo um estádio novo, um estádio olímpico novo em Tóquio, né? Nessa Neo-Tóquio, né? E os Jogos Olímpicos de 2020 vai ser em Tóquio. Agora aquela música... Tontem, tontem, tontem. Rapaz, eu também fiquei basbacado com isso aí, cara. Isso aí é pra maldição, cara. Será que teremos um Akira? Eita, não, mas se for, é pra ser... Daqui a 3 anos, né? Puta merda. Né? Tanta coisa que não fiz ainda. Né? Outra curiosidade aqui, ó. O mangá, não deixar, né? Não, qual quer deixar, não quer deixar o Spider falar também? Ah, então pode, Spider. Vai. O filimado. Aproveita, Spider. Aproveita que o Edu deu uma brecha. Só vai ter a minha curiosidade na versão do diretor aí, porque eu fui limado na produção. Então, uma curiosidade aí que eu acho bacana de mencionar é que o custo pra fazer tudo, né, a animação, tudo, né, gravação de trilha e tudo mais, saiu aí perto de 10 milhões de dólares, né, que pra época aí, se foram ver, pra um padrão de animação, é bastante dinheiro, né. É, acho que foi o recorde de orçamento na animação japonesa na época. Mas também os caras arrecadaram triplo não, vixe, 10 vezes mais, eu acho. Arrecada até hoje, né, velho? Caraca. Uma outra coisa, duas coisas não bacanas pra eu comentar. Não quer deixar o Nilson falar? Não fui o único limado. Caraca, jogado. Chupa essa, Spider. Errado. Vai aí, Nilson. Rapaz, uma curiosidade massa, já que o Team Blue, esse boi, falou a curiosidade que eu ia falar. É que quando o Kaneda, ele tá escolhendo a música lá na Jukebox, aparece o logotipo da banda Led Zeppelin e a The Doors, cara. Lembra? Vocês lembram? Ah, então, ontem eu fiquei tentando prestar atenção no que passava, mas eu tava com muito sono e não consegui identificar. Caraca! Na versão Blu-ray você vê mais nítido, não tem? Na versão Blu-ray é outro nível, né, cara? Aí tem a Cream também, que o Neilson não comentou, mas tá lá também, é a terceira banda que tá lá. Olha aí. O Cream não é tão conhecido assim do que o Led Zeppelin, The Doors, né, cara? Não. De fato, não. Pois é. E agora, tá Nilson, lá. Agora o Nilson vai deixar eu falar a próxima curiosidade, né? Eu não falei mais nada. Aí que tá, eu não falei pois mais é, nada. Pois é, uma pena. Senão ia perpetuar a piada. A minha curiosidade é que o Kaneda, na versão americana, é dublado pelo o Johnny Wong Bosch, conhecido, né, por interpretar o Ranger Preto nos Power Rangers. Tan, tan, tan. Olha, isso eu não sabia. Olha aí. Massa. Viu só? Bacana isso. Eu acho que o Akira saiu em 92, né? 91. 91 nos Estados Unidos? Porque isso. O desenho é de 88, né? Ah, no Brasil é que ele chegou em 91. Ah, é? Nos Estados Unidos, não sei te dizer, não. Ah, deve ter chegado no mesmo ano ou um ano anterior. Mas, enfim. O mangá do Akira, né, a graphic novel, que ele foi braseado, ele começou a ser publicado em 1982. Ele foi braseado? Braseado. Edu tá na brisa aí, ó. Tá brisante. A graphic novel, ele foi baseado. Baseado? Começou a olha aí, ó, viu? Tá na verdinha mesmo, baseado, ó. Olha baseado. Só. Ela começou a ser publicada lá em 1982. Oi, Eduardo, tu tá ignorando as nossas piadas, Eduardo? Tu quer falar e tá ignorando. É. Deixa eu falar, porra. Então, a graphic novel lá que o Akira foi baseado, ela começou a ser publicada em 1982. O anime foi lançado em 1978. E a graphic novel terminou em 1990. Então o anime foi feito aí e tal, antes do fim da graphic novel ainda. Ótimo, Blue. Às vezes lá na graphic novel, lá no mangá, tem a versão do final melhorada, mas bem explicado. Eu dei uma breve polida assim por cima do mangá, porque eram muitas páginas, quase 400 páginas por todos os volumes. Né, são 8 anos de publicação, né, velho? Pois é, então tinha muita coisa que não foi pro anime, né? Então, inclusive, até existe uma interação ali, eu acho, no final, do Akira com o Tetsu, bem grande. Mas, é possível. Mas enfim. Enfim. Rapaz, outra curiosidade é assim, que dá pra ver, né, cara, que ele é um filme de anime, que as cores são muito bem definidas, e eles usaram 327 cores diferentes no anime, cara. Sendo que 50 delas foram criadas especialmente só pro filme, cara. Vê, né? Só. E um negócio que o Spider destacou bastante aí, que ele falou que, né, do começo do filme, os efeitos ali e tal, o interessante é que eles optaram, pra dar esse efeito cyberpunk, eles optaram por duas aquarelas, assim, duas tonalidades de aquarelas, né, que é uma tonalidade mais quente, você vê que tem muitas predominâncias ali de vermelho, de laranja, de amarelo, né, de cores mais quentes em contraste com as cores mais sombrias, muito preto, muito cinza, muito cal. Então você vê que é muito assim, é um ambiente com muita sombra e a moto vermelha destacando no meio. Não, e outra, Edu, você assiste hoje, ele tem mais quadro de animação e é mais bem desenhado que muito desenho de hoje. Sim. Entendeu? Porque ele é muito bem feito. Você tá comparando, cara, com o quê? Com Peppa Pig? Não, pô, com o anime. Não, pera aí, pô. Eu tô comparando com os próprios animes, cara. Sim. Porque tem muito anime que sai que não tem a mesma direção de arte daquele jeito ali, cara. Os quadros que ele tem. Ele tem muito quadro, cara. É muito bem feito, cara. Entendeu? É muito bem feito. É por isso que é uma obra de arte, né? Nossa, vai assistir o Fatal Fury lá pra você ver. É massa só que você vê os erros da arte. É tudo É bem menos fluido, né? A verdade é essa. Não tem nem comparação, cara. Quem quiser saber mais sobre os animes do Fatal Fury, ouça Machine Cast 01. Olha aí. Olha, Tem tempo, hein? Nossa senhora. Já bateu. O tempo que chamava o Neilson de Nelson ainda. Pois é. Meu Deus, o Spider foi no fundo do baú. É verdade, cara. Doc Brown, toca esse trechinho aí. Direto de Cariacica, Espírito Santo, Nelson Lopes. É Neilson. Vai lá, Spy. A última curiosidade rapidinho é que não é curiosidade, muita gente já sabe, mas a moto do Akira, ela existe na vida real, né? Algumas pessoas já construíram a réplica de tão diferente que a moto é. Eu nunca vi a moto do Akira. Tá aí, eu deixei aí a fotinha. Não, essa moto é do Kaneda. No chat, pô. Eu deixei a fotinha no Mas chat. Mas essa moto, essa moto é do Kaneda, não é do Akira. Sabia que você ia falar. Falo a moto da animação. Ah, Akira. A moto do Kaneda. Porque a moto na animação tinha várias, mas enfim. A única que vale a pena. Vai ficar no post. Kaneda! Etsu! Certo, pessoal, estamos chegando a mais um final de Machine Cast e agora com um clássico aí dos animes, né? O Akira. Então, pra você que percebeu algum erro, alguma informação de, né, meia brisada, assim, por conta aí do nosso querido Eduardo, né? Desconect. Como vocês sabem, nós não somos especialistas em nada, né? Muito menos em animações japonesas. Então mandem pra gente se vocês têm mais alguma curiosidade, alguma correção, qualquer coisa, escreva nos comentários ou mandem e-mail pra gente, certo? Então vamos começar com as despedidas. Eduardo! Cara, foi ótimo falar aqui um pouco sobre o Akira, que é uma obra de arte do cinema japonês, influenciou tanto o cinema japonês quanto americano, marcou muito a minha infância, porque foi tipo assim, uma quebra de paradigmas, que eu tava acostumado a ver uma coisa e eu vejo aquele desenho totalmente louco. Eduardo, vocês já assistiram aquele filme Tron? Da Disney, sim. O primeiro, o segundo eu ainda não assisti. Pois é, aquele esquema do rastro colorido não foi inspirado, será, no anime do Akira, né? É mais novo, é mais antigo, Tron? É mais... Tron, acho que é mais antigo. É só ver aí o tempo do ano do Tron. Foi filmado em 82. Nossa. Então, é isso. Ele é mais. É capaz que a ideia da. É capaz que o visual das motos do Tron tenham inspirado o visual do Akira. É, eu achei isso. Que um teria inspirado o outro. Independente de quem tivesse vindo primeiro. Sim, o Tron veio antes, no caso. Ele veio 6 anos antes do Akira. Olha aí, beleza. Então, né? O desenho lá é muita coisa. Cara, teve muito bom. Foi bom viajar um pouco aí nas confabulações aí que o anime tem, que ele é um pouco confuso mesmo. Mas na verdade, fica a dica. Eu acho que ele não é confuso. Ele é muito interpretativo pra quem não lê o mangá. É, ele é de interpretação muito aberta. Sim, isso. Né? E isso aqui é muito bom. É bom você ter essas coisas assim, que você permite essas coisas bacanas igual a gente teve, de ter vários pontos de vista diferentes da mesma história, da mesma cena, do significado dos eventos e tal. Eu acho isso muito bom. Sim. Então é isso aí, galera. Valeu, um queijo, um beijo, até. Neilson! Falar mais o quê depois dessa breve explicação aí? Não tem nem como. Falar o quê? Falar que tchau, até a próxima aí, ó. Visitem o canal do... O que tu podia falar é Akira em japonês. Akira. Akira. Japonês não fala. É, Akira. Akira em japonês é Akira. Tá. Não, okay. Não tem acentuação nenhuma, não. Akira. Não. Aí que tá. Spider. Bom, eu conheço muita gente que assistiu ou começou a gostar de anime por causa de Akira, incentivado aí pela animação. Então recomendo fortemente aí, se alguém ouviu o cast e não conhece ou não gosta de anime, dê uma chance pra Akira, porque realmente não vai se arrepender. E eu acho estranho que nesse período todo ninguém tenha feito um jogo decente baseado no anime, sabe? Pior que não tem, cara. Isso é uma coisa que me chama atenção desde sempre, assim, sabe? Pior que não tem, até tentaram, mas não tem, cara. Pois é. Então, enfim, você vê como o negócio é tão supremo que nada foi tentado paralelo a isso, né? Ficou uma obra isolada mesmo. O mangá e a animação, né? Eles tentaram fazer pro Super Nintendo, Mega Drive, NES na época, no finalzinho lá, só que do nada o jogo foi cancelado, cara. Pois tem até um vídeo lá que eu falo disso aí, que eu jogos cancelados lá. Olha aí, quem quiser saber, só entrar no canal do Neilson lá, que é Old School Gamer. É isso aí. Então é isso aí. Certo, Spider. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim e ficam aí, então, saudades de quando você assistia Akira. E hoje, pra quem quiser assistir, tem no YouTube completo o Akira dublado. Você provavelmente consegue encontrar legendado também, ou em inglês ou em japonês, enfim. Que seja, assista como você achar melhor, mas assista dublado que é melhor. Não. Não, tem a versão Blu-ray que tem todos os áudios, um monte aí, de áudios. O Neilson incentivando o torrentão do mal, olha aí. Por isso, incentivar o torrentão do mal, acessa o popcorn de vez, gente. Olha aí. Certo, pessoal, vamos ficando por aqui. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Spider. Nossa, você até respirou, cara. Isso me dá medo. Será, Spider, que vai ter off-topic? Olha, não quero dar spoiler, mas dos melhores off-topics aí, se duvidar, hein? Ah, merda. O pior é que sempre que fala que o off-topic vai ser muito bom ou que vai ter muito, quase não tem. Não, mas esse tem um fé. Olha aí, nós vamos ficar aqui pós-programa fazendo off-topic de propósito. Até ficar bom. Até ficar bastante. Certo, pessoal, tchau, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Off Topic. O anime, ele se passa na cidade de Neo Tóquio. Só um pouquinho, Edu. Aí, gente, a gente vai pegando uns pontinhos e vai comentando em cima, entendeu? Tá. Presta bem atenção nas brechas que o Edu dá. Ai, que delícia. E aí, invade. Invade. Meu Deus. Presta atenção nas brechas. Ai, que delícia. E daí invade. É isso mesmo. Essa contextualização aí ficou bem gay, mas deixa pra lá. Eu continuei. Okay. Então, vamos lá. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.